O Ministério Público de Minas Gerais propôs ação civil pública contra o município de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, para que o plano diretor seja atualizado em até 6 meses, com base no Estatuto das Cidades, que instituiu em 2001 as diretrizes da Política Urbana Nacional. O Ministério Público cobra ainda a implantação de um plano de mobilidade urbana e a criação de um conselho da cidade para controlar o novo plano diretor. Para o Ministério Público, o plano diretor do município, instituído em 2006, foi feito às pressas e apresenta várias irregularidades. Para o MP, a falta de um plano diretor eficiente causa crescimento desordenado e problemas na prestação de serviços de saúde e educação, por exemplo. Segundo a Promotoria de Justiça, em 2010 e em 2014, a Prefeitura deveria ter feito atualizações no plano diretor, como determina a própria lei municipal. Para o Ministério Público, nada justifica a demora, pois desde 2014, os municípios mineiros podem pedir auxílio ao Estado para atualizar o plano diretor. Do Ministério Público de Minas Gerais, André Lana.